Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador, escrito pelo bondoso guia Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje selecionamos a questão 118, em que um dos participantes da reunião em que o Chico pertencia, faz essa pergunta ao espírito de Emmanuel: como se registram as experiências do espírito em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? E Emmanuel, utilizando a psicografia de Chico Xavier, assim escreve: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. Lendo essa pequena frase, destacam-se três momentos dessa fala de Emmanuel, quando ele fala em patrimônio íntimo, que seria todo um cabedal de conhecimentos, de emoções, de vivências registradas num arquivo espiritual. Uma outra momento que Emmanuel destaca nessa frase são em suas experiências, que são as vivências da mente do espírito ao longo das muitas encarnações. E um terceiro momento, Emmanuel fala da lembrança inata, que são as recordações, as intuições que todos nós temos ao longo de nossa vida, o chamado déjà vu, as nossas tendências de tudo aquilo que fazemos e pensamos. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 25 de fevereiro, uma linda manhã do verão brasileiro aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Rádio Brasil, começando o nosso programa falando sobre o Espiritismo. Na técnica de som, sempre com a sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires. E no telefone lá fora está a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, ligue aqui para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E sempre trazemos aqui textos do Emmanuel, quase sempre, né? Porque o Emmanuel foi o autor que mais escreveu pelo Chico Xavier. Mas existem outros grandes autores. É que nós estamos aqui desbravando, trazendo a público, relembrando alguns textos de livros que muitas vezes passam despercebidos. E tem aqui trazido o texto desse livro Emmanuel. E hoje eu trouxe um texto curtinho, que para mim soou muito e calou muito profundamente. É exatamente o livro Emmanuel, ele fala no capítulo 4 sobre a base religiosa. E esse texto, esse pequeno texto, ele fala religião e religiões. Agora observem o conteúdo e a profundidade com que Emmanuel parece um artista colocando uma palavra em cima de outra palavra e vai criando uma ideia em nossa mente. Escreve Emmanuel sobre religião e religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celestes misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. E a imagem que mais me calou foi esse orvalho celeste caindo e se misturando com a terra. Então eu fico imaginando, simbolicamente, filosoficamente, esse orvalho como uma pureza, como uma essência, e ali contendo uma ideia, um sentimento, uma energia. E nós aqui na Terra, quando recebemos as inspirações, muitas vezes misturamos essas inspirações, essas intuições, com muito da nossa personalidade, do nosso personalismo, da nossa cultura mundana, dos nossos hábitos, das nossas tendências, e esse orvalho fica misturado com alguma coisa da Terra. A terra muitas vezes tem um odor que prevalece, tem uma cor que prevalece, tisna aquela pureza com características da própria vida. Então as religiões aqui no mundo são muito bem representadas por essa imagem que o Emmanuel trouxe da gota do orvalho caindo na terra. E essa gota misturada com a terra são as religiões apresentadas no mundo. Então que essa imagem fique como reflexão no dia de hoje, para a semana inteira. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. Imagem muito bonita, Geraldo. E é uma imagem que ajuda a fortalecer a necessidade de nos elevarmos. Porque essa figura nos mostra exatamente, nós somos espíritos naturais de um planeta de provas e expiações, né? Então trazemos conosco o ranço do nosso passado. Recebemos a inspiração pura. Agora, essa inspiração se mistura, se tisna, né? Com aquilo que nós somos. Então seria mais ou menos como você colocando um filtro. E esse filtro, ele está todo contaminado com todos os arrastamentos, defeitos, tudo aquilo que nós trazemos. Então, daí a necessidade fundamental de nós nos melhorarmos, nos purificarmos, para que esse orvalho possa passar por nós e sair de nós da forma mais pura possível. Não tem outro jeito. Você veja que o Cristo chegou. Ele foi apresentado à religião judaica, fazia suas festas, convivia com aquele povo, e eles não aceitaram. Por quê? Porque eles tinham interesses que o cristianismo trazido pelo Cristo não atendia. O espiritismo prometido por Jesus foi colocado entre as religiões, e também essas religiões tinham interesses que o espiritismo não interessava. E aí, de novo, e isso acontece com cada um de nós, que todos nós coloquemos em nossa mente, não existe mágica. Por mais puro que você receba a informação, ela vai sair de você contaminada com todos os seus resquícios que você não conseguiu eliminar. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius, que está sempre a técnica lá nos ajudando, a Inês, que está no 34635068. Bom dia também você que está nos acompanhando pelo nosso aplicativo União Rádio Web, sim, que está aí já nos mandando mensagens. O Randall já mandou aqui um abraço para você também, Randall. É, meu amigo Geraldo, esse texto que você acabou de ler já está lá publicado no nosso Facebook, no programa Visão Espírita, que está chegando aí perto de 3 mil curtidos na nossa página. Então, que você aí que gosta, que nos acompanha, né, possa continuar aí convidando amigos para curtir a nossa página, para que estas nossas ideias caminhem mais longe, né? Que a ideia espírita caminhe mais longe, não as nossas, né? Nós somos meros retransmissores de ideias que não são nossas. Nós só pegamos e retransmitimos. Somos alto-falantes, né? Falando das ideias como essa do Emmanuel. E para somar a essa ideia do Emmanuel, eu vou ler um trechinho de um livro que eu estou lendo aqui, O Homem Integral, da Joana de Ângeles. São dois espíritos de Skoll que nós temos o prazer de trazer textos, que nos trouxeram textos, né? E nesse livro, O Homem Integral, ele fala que só o homem possui a capacidade de consciência criativa. Somos seres éticos. Pensar em termos de abstrações, como esse orvalho, como a beleza caindo do mais alto, da bondade, da esperança, e cultivar ideais de enobrecimento, ou seja, que essa simbologia desse orvalho que cai incessantemente no mais alto para nós, que essa simbologia não fique apenas na ideia simbólica, mas que ela seja por nós entendida como uma necessidade de nos abastecermos desse mais alto, de nos inundarmos desse orvalho e mudarmos e ampliarmos como eu estava te falando, desfazer os nossos padrões ainda muito animalescos para padrões mais abstraídos, mais nobres, que os nossos ideais se enobreçam. E ela continua: essa consciência ética no homem existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Então, que o nosso ideal de nobreza e de respeito ao plano espiritual que cuida da gente, ele seja demonstrado por nós quando nós nos tornarmos, usando a figura de linguagem do Emmanuel, coletores desse orvalho. E com este orvalho, você vê que são orvalho é gotículas, né? Mas que estas gotículas de luz transformem a essência desse ser integral ainda tão preso à materialidade, e que a gente possa caminhar juntos aí para um nível de espiritualidade muito superior, onde o homem comece a conviver com mais amor uns com os outros. Muito bom, excelente. E é esse tipo de conversa e de ideia que a gente procura fazer no programa Visão Espírita, tentando passar a vocês a necessidade de todos nós estudarmos, de buscarmos mais. Por isso que o programa... Quer falar, Luiz? Quero falar, porque eu tenho um exemplo prático disso que o Alan está colocando, e eu estou passando por uma experiência assim bastante difícil. Tem um objetivo que eu quero alcançar, né? E aí me veio na ideia de utilizar uma ferramenta. E eu pensei, não, isso não é lícito, né? Os bons espíritos não fariam isso. Sem sombra de dúvida, se eu usasse aquela metodologia, eu ia alcançar o meu objetivo. Mas eles não usariam. Então, esse filtro, né, que nós que estamos engatinhando aí, começamos a desenvolver. Então a gente pensa naquela hipótese e vê que aquela hipótese não é ética. E aí a gente elimina aquela hipótese. E num passado muito recente eu usaria aquilo de uma forma sem pestanejar, né? Então é sinal que eu estou crescendo, eu estou conseguindo chegar lá. Mais uma das provas, é. Por isso que a gente, nesse diálogo, nessa conversa bem fraterna, que a gente acha interessante que todo centro espírita desenvolva entre seus participantes, entre seus jovens, o estudo, a pesquisa, o questionamento, fazer perguntas, fazer grupos de dúvidas. E todos nós somos aqui alunos, ninguém, não existe dentro do espiritismo o professor. Isso não existe. Não existe o que sabe mais, o grau 1, grau 2, grau 3. Não existe isso. Todos nós estamos estudando, todos nós estamos aprendendo, uns com um pouquinho mais de experiência, outros com um pouco menos de experiência, mas todos nós estamos aprendendo em cada frase que nós lemos. Então, existe a necessidade de estudarmos mais, para nós não perdermos, até o Alan e o Luiz falaram lá fora, o Alan falou para mim, para não perdermos aquela ideia inicial de Kardec, para os centros espíritas não se deturparem do seu caminho, e entenderem que é fundamental estar sedimentado no conhecimento de Kardec para que a gente possa entender o que é o Espiritismo, certo? Ô Geraldo, eu podia até aumentar um pouco sua fala aí, conhecimento de Kardec e do Evangelho. E do Evangelho, perfeito. Porque somos cristãos. Sim. Acontece que as pessoas não leem o Evangelho, se não leem, que é o primeiro passo, não estudam. Se não leem e não estudam, não conhecem. Se não leem e não estudam, não conhecem, não se transformam. O modelo do Cristo está aí para a gente adotar. Só que como eu adoto um modelo que eu não conheço? Não tem jeito. Então, há de se fazer um esforço na casa espírita para utilizar o Espiritismo como chave para a compreensão do Evangelho. Puxa, muito bom. Aí quando nós somarmos esses dois conhecimentos dentro de uma casa espírita, essa está alinhada com os princípios básicos da nossa transformação. Muito bem, vou pedir para o Vinícius colocar a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Nessa linda prece, estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. Hoje, o Alan vai fazer a leitura e os dois fazem os comentários. Texto 123, com o título Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe e por ela muito se contaminem. Está esse texto em Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, escrita por Paulo. E Emmanuel comenta assim: para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso a maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Há sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. É, tem tudo a ver com o filtro, né? Aliás, foi muito bem escolhido, porque tem até um link aí, é imenso, né? Nós acabamos de falar a respeito do filtro. É, amargura é exatamente uma coisa que vai contaminar esse filtro. Tudo aquilo que nós recebermos desse orvalho divino, se nós estivermos amargurados, nós passaremos com essa contaminação. Então, Emmanuel nos recomenda exatamente isso. Previnamo-nos contra o sentimento de amargura. As quedas existem, os tropeços, tudo isso é inerente à vida. Agora, nós temos que sempre proceder com otimismo. Jamais impedir que as raízes da amargura, né, possam penetrar no nosso coração. Porque se elas penetrarem, todo esse orvalho vai sair do nosso coração contaminado pela amargura. Esse é o trabalho de reforma íntima, esse é o trabalho de transformação que a gente se refere, e isso cabe a cada um de nós, né? Exatamente na recomendação do Cristo: vigiai e orai. Eu achei assim interessante esse capítulo, é o capítulo 1, 2, 3, 123. E aí quando eu fui ler ali o texto, eu li assim, 1, 2, 3, amargura, né? E quando eu li esse 1, 2, 3, amargura, eu lembrei de uma figura de um teatro, assim, ou de algo que está entrando em cena, né? 1, 2, 3, amargura, né? Aí eu falei assim, aqui, enquanto eu estava lendo, eu estava aqui imaginando, né? Eu acho que nós... que permitimos, abrindo as cortinas da amargura para a vida, né? Ela surge porque a gente permite. Então a gente conta meio 1, 2, 3 e deixa a amargura entrar na nossa vida. E ela vem de várias maneiras. Ela pode vir da sua profissão, que de repente você não se sente realizado. Ela pode vir da sua vida familiar, que não é aquela que você imaginava. Ela pode vir de várias maneiras. Uma pessoa muito amargurada e bem conhecida no mundo é Nietzsche, que ele é um filósofo fantástico, mas ele era muito conhecido pela sua amargura nas suas falas, nas suas frases e na sua própria vida, né? com as biografias que existem dele, sempre foi muito amargurado. Mas ele... por ser essa pessoa amargurada, por ter vivenciado esta encarnação desta forma, ele queria lutar contra essa amargura. Então ele desenvolve uma teoria que é muito famosa de Nietzsche, que é o martelo de Nietzsche. Com esse martelo de Nietzsche, ele sai quebrando todos os ideais. Por quê? Porque se existe uma chance para você entrar em amargura real, é quando você cria ideais. Ideais, muitas vezes, impossíveis de serem alcançados. Então você cria, eu quero ser o funcionário ideal, eu quero ser o empresário ideal, eu quero ser o marido ideal, eu quero ser o pai ideal, eu quero ser o profissional ideal, a pessoa ideal. Quando você se idealiza demais, a chance da frustração é enorme. Quebre esses ideais. Lute pelo que é real. Seja o pai real, o marido real, o profissional real. Seja o real que você é. No real que você é uma soma de coisas boas e coisas ruins. Nós estamos todos em evolução. Então, quando você não mais idealiza esses modelos em você, você vive o real das coisas, você se afasta da sensação de amargura, porque você não se frustra tanto. Você se frustra quando não alcança o ideal que você gostaria. Quando você luta pelo real, quando você vive pelo real daquilo que é, a frustração é menor, porque é o que é. Eu sou o que sou. Não dá para ser mais do que eu sou e nem menos. É o que eu sou. Então, não tem amargura que me envolva. A amargura sempre é sintoma de algo que você queria e não tem. É algo que você achava que é e não é. E aquilo te prende numa amargura que muitas vezes você fala, eu sou incapaz. Eu sou impotente para transformar isso. Eu não sou capaz de mudar essa sensação, né? Lembra aquele desenho lá, ó Deus, ó vida, ó mundo cruel, que ele andava com uma nuvem... Hard, uma nuvem negra lá, cheia de chuvas pesadas em cima dele, soltando raios, chovendo de vez em quando. É uma escolha. Se é uma escolha amargura, vamos escolher ser os coletores daquele orvalho de luz. Vamos deixar, se é água que eu quero, né? Que a água da amargura seja sobrepujada pelo orvalho de luz do plano espiritual. O comentário do Luiz e do Alan são muito interessantes, porque pegando mais essa imagem que o Alan colocou, nós sofremos pelo excesso de expectativa que a gente acaba criando em torno de algumas coisas, né? Da própria vida, do parceiro, da parceira que está ao seu lado, da sua profissão, do seu amigo, de qualquer coisa, do governo civil. Você vai criando expectativas demais em cima de uma realidade que não existe, né? E por isso que o Alan destaca isso, e é importante que você tem que viver o que você é, viver o momento presente. Evidente, o sonhar faz parte da vida, você pensar coisa na frente, você imaginar coisas boas, trabalhar para que tudo aquilo se transforme numa realidade melhor, esse é o sonho possível. O próprio John Lennon falava, você deve sonhar aquilo que é possível, não sonhar o impossível, senão você passa a ser um tormento, né? E essa amargura que o Emmanuel escreveu, que o Alan e o Luiz falaram, essa amargura é nossa. É uma interpretação nossa. É uma percepção nossa. Isso não é divino. Essa imagem, eu vou guardar para toda a minha vida. O orvalho caindo, se misturando com a terra, essa terra é que é essa amargura. Você acaba, puxa, eu pensei que era de um... Não, isso é uma percepção sua. Você que está percebendo equivocado, ou você que está sentindo equivocado, fica um pouco em silêncio, entra em você. Essa terra é você. É você, a amargura é que está contaminando você. É, a amargura está me contaminando, é isso mesmo. Em vez do orvalho contaminar, você deixou outra água, a água da amargura. Exatamente, então é interessante. A observação do Alan foi muito bom, porque ela vai na causa. Vai na causa. Vai na causa. Exatamente, então é muito interessante isso. 10 horas e 2 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita, para que você possa ajudar, eu pulei aqui, eu estou vendo mais adiante. Eu sempre digo aqui, tenho dito, baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, com 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. a União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitidos pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Aplicativo desenvolvido pela Apple. Pela Apple, até colocar custa isso. Custa 5 mil e lá vai lambada, e que para nós saiu uma faixa. Isso. E o programa Visão Espírita também tem uma página do Facebook, que o Alan acabou de falar, que colocou esse texto do Emmanuel. Busque essa página e convide seus amigos para curtir, divulgando os ensinamentos espíritas. Vai na lupa e escreva Programa Visão Espírita. Você vai encontrar um excelente conteúdo para suas reflexões. E lembrar dos nossos patrocinadores, primeiramente da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que no momento está sendo liderado pela Isabel, com a banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas. Lembrar também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, e você deve ficar sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Geraldo, só me permite ressaltar e parabenizar o trabalho da USE. Sim. Porque a USE, à frente desse programa, vem mantendo esse programa há 19 anos. Trabalho gigante. Então, o mesmo programa nós tentamos lá em Piracicaba para manter na rádio. Conseguimos manter 3 anos. A primeira vez que surgiu lá em Piracicaba não durou 3 meses, né? Então, se não tiver uma instituição, assim, um grupo comprometido, exatamente, que dê suporte à equipe de trabalho, realmente fica difícil, né? Então, em Piracicaba, nós arranjamos a alternativa, que é através da União Rádio Web, né? Então, agora, nós vamos começar na próxima quarta-feira, ao vivo, a transmissão do programa União, do programa Visão Espírita de Piracicaba, direto da Rádio Web. Exatamente. Muito bom, muita boa lembrança mesmo. Muito bem, estamos preparados para começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o seu quarto volume, que veio a público em 1865. E o Kardec, nesse capítulo 4, ele aborda sobre o inferno. E eu estava pensando, e pensei hoje de manhã, como é interessante a gente fazer essas reflexões. Por que que o Kardec ele está fazendo uma abordagem histórica dos conceitos de inferno que existiram ao longo da história? Porque todo conceito ele sofre a influência da época em que viveu, dos conhecimentos, das culturas. Ele é um reflexo dessa cultura, é um reflexo de suas conquistas. Então, esses conceitos, eles vão se modificando com o tempo. Então, o que o Kardec faz de maneira brilhante? Ele coloca qual era a imagem do inferno antes de Cristo, qual era a imagem do inferno antes de surgir o cristianismo, que foi o inferno pagão, qual era a imagem do inferno com o cristianismo e qual é o propósito do espiritismo, trazendo novas informações e dando informações desse, aspas, inferno, que na realidade essa figura não existe, mas a condição em que lá se vive. E a gente foi, desde o passado, que o Kardec coloca, intuição das penas futuras, o inferno cristão imitado do inferno pagão, e o Kardec vai adiantando, até que ele chega num ponto que aqui ele denomina como limbo. E para que o Kardec faz isso? Ele mexe com a sua consciência. Ele mexe com o seu conhecimento de agora, dizendo o seguinte: isso é possível? Isso caberia dentro do momento que nós estamos vivendo? Então é importante a gente saber qual era o pensamento antigo para como se conduzir no momento atual. E aí ele descreve sobre o limbo. E depois eu vou falar um pouco sobre o quadro do inferno pagão. E mais adiante, o inferno cristão. E aí, o Kardec faz uma pequena lembrança. Você que está nos ouvindo, você sabe o que é o limbo? O que eram os limbos? Eu mesmo tinha esquecido alguns detalhes, eu acabei vendo internet, livre, e acabou, achei que foi muito interessante para a gente fortalecer a nossa crença. O limbo era um conceito, por isso que eu falei de conceito no começo, era um conceito que se tinha de uma parte desse inferno. Não era bem inferno, mas era como se fosse um apêndice, uma sala ao lado do inferno. Era uma recepção. Era uma recepção, né? Alguma coisa assim. E o Kardec fala assim, é verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. Ele faz umas ressalvas. Aí o Kardec coloca que esse limbo eram destinadas às crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum. E por não fazer mal, não podiam ser condenadas ao fogo do inferno. Mas também, eles não fizeram bem. E não lhes assiste o direito de uma felicidade suprema. Então, isso era um questionamento da época. Como não se tinha uma resposta pronta, criou-se o limbo. Não, essas crianças vão para o limbo. Já classificou. Já classificou. Ó, esse grupo já está explicado. Fica assim. E aí, nesse mesmo limbo, também vão os indígenas. Aqueles povos primitivos. Todos inocentes. Inocentes, que às vezes faziam o mal, segundo o conceito da época, e que, por não fazerem o bem, por não terem sido batizados, por não terem conhecido o cristianismo, também ia para o limbo. Quer dizer, não vai sofrer no fogo do inferno, mas também no paraíso não vai. Talvez eles desclassificassem, se demorasse mais um pouco, os excepcionais. Os excepcionais, talvez, né? Exatamente. Talvez fosse encaixando, esse grupo vai crescendo. Então fica esse conceito de limbo. E aí eu pergunto a vocês, de maneira muito respeitosa, pergunto a mim mesmo, ao Alan, ao Luiz, hoje, com o conhecimento que nós temos, um conhecimento considerando o que já passou, um conhecimento avançado de filosofia, um conhecimento avançado da ciência quântica, o bóson de Higgs, a antimatéria, o homem chegando em Marte, o homem desbravando o universo. Outro eu estava vendo no Discovery Civilization, eles descrevendo lá em uma faculdade dos Estados Unidos, descrevendo o Sol. Eles estudam o Sol com câmeras, com lentes gigantes. E eles estão descrevendo o que está acontecendo no Sol e o que vai acontecer daqui a um tempo. Quer dizer, com tanta informação científica, cabe o limbo? Então eu queria ouvir a opinião do Luiz e ouvir a opinião do Alan, se essa imagem do limbo ainda cabe hoje em dia. Veja bem, o limbo foi uma criação inteligente da igreja, como a ciência também o faz. A ciência, por exemplo, não sabe o que é matéria escura e nem o que é energia escura, mas ela já classificou. É, ela já determinou a massa da energia escura, a massa da matéria escura, e diz assim, olha, eu não sei sobre isso, mas está separado e eu vou analisar quando eu tiver condições. Pelo menos se identificou. Exatamente. E nós sabemos que os espíritos recém-nascidos que desencarnam, os indígenas, né, as pessoas nessas condições, também, no plano espiritual, elas são separadas. Elas são recepcionadas de uma forma diferente. A gente sabe de uma forma bastante clara que os espíritos, após o desencarne, passam por aquele período de perturbação, né? Existe um local? Existe. Né? Existe uma atividade em torno dessas criaturas. Né? Então, isso tudo aí, a única coisa que difere é exatamente isso, porque a igreja considerava a vida única. Então elas tinham que deixar isso em algum lugar. E o espiritismo não. O espiritismo considera a reencarnação. Então seria mais ou menos como a diferença fundamental. Uma passagem breve para uma recuperação de consciência para prosseguir no uma processo. Uma readaptação, exatamente, né? Um processo evolutivo. Quer dizer, a imagem... Você seria fala... mais ou menos como no hospital nosso, nós temos a sala de recuperação. Você passou por uma UTI... Você não está, ainda está recuperando a anestesia, você é colocado numa área onde você se recupera para quando você estiver consciente, sem caminhar. Chama-se sala de recuperação. Exatamente. Então seria assim, exatamente essa isso. Ideia é uma ideia que, com as cores que foram dadas, não cabe. Mas não cabe porque aí é permanente. É permanente. Exatamente. Com o espiritismo, existe a reencarnação. Exato, porque, por exemplo, se uma pessoa inteligente, cética, quisesse começar a bombardear isso de perguntas, e aí, vai ficar no limbo eternamente? E é quando que vai? Para o céu ou para o inferno? Né? Então, daria para bombardear isso de mil formas que não teria resposta. E a doutrina espírita tem. temporariamente se recupera para depois prosseguir o seu processo evolutivo. Alan, qual que é a sua ideia sobre isso? Você fez uma pergunta, né? Se caberia ainda hoje... Ô Geraldo, infelizmente nós temos encarnados no planeta hoje espíritos de todos os níveis. Sim. Então talvez aqui para nós que já desenvolvemos um espírito crítico, esse modelo não nos caiba mais. Mas existem milhões, milhares, né, de pessoas que estão num nível crítico onde o limbo é melhor do que nada. Talvez porque até o limbo ajude, né? É algo à margem, mas não quer dizer que não pode ser resgatado. Existe uma história até que faz parte dos dogmas da Igreja Católica, lá que era o limbo dos patriarcas. Não existe mais o limbo. Quando ele foi extinto? O limbo dos patriarcas são os anteriores, são os missionários que vieram antes de Cristo. Porque a única pessoa que extirpou o mal da terra foi Cristo com o seu sacrifício. Então, tanto é que está lá no texto bíblico que após a morte ele vai até o limbo, esse limbo dos patriarcas, para resgatar estes que não podiam ainda ascender aos céus porque não tinham sido redimidos dos pecados que só foram com a vinda de Cristo para a terra. Aí ele resgata e acaba com o limbo dos patriarcas, porque ali foi só um momento de espera até Jesus vir à terra. Então esse é o conceito do limbo católico. Aí depois vem o limbo das crianças, né? Que é o que ainda existe. E a Igreja Evangélica Protestante, principalmente, ela define ainda que tem crianças que morrem que são fadadas ao inferno e outras que são fadadas aos céus. Não todas acreditam dessa forma, mas elas acreditam que tem seres que eram perversos, que por isso que morreram cedo, enquanto outros eram anjos, por isso morreram cedo. Então o ideário popular, a mente criativa do ser humano, ela vai jogando essa história de limbo para lá e para cá de acordo com a conveniência e de acordo com aquilo que não consegue explicar, porque tudo isso é dogmático. O que é dogmático não pode ser contestado. Então, esses conceitos são dogmáticos dentro dessas crenças. Dentro dessas crenças. Então, como você vai explicar para uma pessoa que está submetida a um dogma que isso não é? Você não tem racional que convença uma pessoa dogmatizada. É muito complicado. Ela adotou um padrão, que era aquilo que a gente estava falando, um padrão dogmatizado. E romper esse padrão dogmatizado não é fácil. Pra gente romper um padrão de comportamento. Eu como filãozinho todo dia cedo. Um dia não tem o filãozinho, você já fica bravo, porque não tem o filãozinho pra comer. Então, é uma bobagem, né? Sim. Daí, agora, você imagina romper um padrão de crença. Então, o limbo, ele talvez não faça sentido para quem desenvolveu uma mente racional, crítica, que fala isso não faz sentido. E outra coisa, essa crença muitas vezes não é dessa vida, são de algumas vidas. Atavicamente, ancestralmente, reencarnacionistamente, vindo contigo no seu psiquismo imortal. Quer dizer, como é que faz assim? Tchan, mudou, não muda. Não, não faz. Não faz. Só se acontecer alguma hecatombe e a pessoa então parar, acho que eu estava errado. Aí muda. Mas daí quando muda, é igual a conversão de Paulo, né? De Saulo, no caso, né? Quando muda, muda 180 graus, né? Cai a casa. Você fala assim, cara, e pra onde eu vou agora? Pois é, eu tava indo no sentido contrário. Some o chão, né? Como o pessoal diz. Então é interessante esse comentário do Luiz de Alan pra gente ver o seguinte: como é interessante a gente cresce com isso, né? Então essa imagem é uma imagem que pode até, segundo Alan, segundo nós aqui, até caber para algumas pessoas. Mas para as pessoas mais críticas, mais orientadas, isso começa a perder um pouco de sentido, de interesse, e começa a não satisfazer mais. E aí, o Kardec, ele adianta, e ele entra no chamado quadro do inferno pagão. O texto que o Kardec escreve é um texto longo, eu não vou ler, né? Não caberia aqui num programa radiofônico ler esse texto em quase 10 páginas, né? Mas é um texto em que o Kardec, e eu fui até dar uma olhadinha, que ele fala que o conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. Ponto. Vamos fazer um pequeno comentário. Então, eu fiquei imaginando assim, na época antes de Cristo, o que foi dito agradava, satisfazia aos conceitos e às necessidades daquela época. Aí eu fui ver quem é Homero. Homero é uma figura, um personagem, que até se discute se de fato ele existiu ou não. Muita gente acredita que sim, muita gente acredita que não. Ele teria nascido numa cidade chamada Esmirna, que hoje é Turquia, mas tem gente que fala que não. E eu vi até no Google que existem 10 cidades na Ásia Menor que acham que Homero nasceu lá. Quer dizer, ninguém sabe exatamente onde ele nasceu, possivelmente Esmirna. E esses textos dele, alguém diz o seguinte, não foi Homero que escreveu. Alguém escreveu, alguém juntou e deu o nome de Homero. Outros dizem, não, é Homero mesmo, Homero existiu. Então fica uma controvérsia. Mas enfim, esse Homero, essa imagem de Homero e Virgílio, que veio depois dele, que utilizou as imagens de Homero, começam a descrever um inferno que por muito tempo satisfez a sociedade. Isso era o suficiente. Isso acabou direcionando os costumes, direcionando os comportamentos, facilitou o comando dos líderes religiosos. Naquela época, foi útil. Não que era certo. Foi útil para o contexto. Ao longo do tempo, a gente precisa pegar só a essência, jogar para hoje e ver o que nós aprendemos. Porque eu tive o cuidado de ler o texto. Tem imagens brilhantes aqui, Luiz. Alan. Brilhantes, que dá para fazer tempos de estudo. Eu só vou citar um exemplo, mas ele coloca vários exemplos. O texto é muito interessante para se ler, mas é longo. Ele fala de um rei da Babilônia que morreu, isso ele descrevendo o inferno. Ele fala de um rei da Babilônia que morreu, e esse rei era, eu não sei se cabe essa terrível coisa, excessivamente autoritário. Autoritário é autoritário, mas eu estou dando uma cor especial vermelha aqui, né? Excessivamente autoritário. Tinha que ser cumprido todos os seus desejos. Ou cumpre, ou morre. Então ele era satisfeito. Ele pensava, o povo fazia. Porque tinha medo dele, ele tinha um poder. E, de repente, ele se apaixona por uma mulher. E fica encantado. Mas a mulher não correspondia a esse amor. E ele falou, poxa, como? O mundo se dobra a mim, essa mulher não gosta de mim. E ele tentou se aproximar dela. E a mulher o envenena e ele morre. Com todo aquele poder, morreu. E foi para onde? Para o inferno. Só que quando esse rei morreu, foram também mortos vários escravos, porque fazia parte de um ritual. E os escravos foram com ele para o inferno. Só que no inferno ele deixou de ser rei. Ele era rei, ainda se achava um rei, mas não era mais rei. E aí os infernos começaram, os escravos começaram a enfrentá-lo. Aí existe todo um diálogo muito interessante que o Telêmaco descreve, que é um personagem do Homero. E começa a descrever, e é extremamente interessante, e fala assim, poxa, onde é que está o poder que você tinha? E isso bate com umbral, né? E bate com umbral. Aí ele começa a descrever, e o Homero descreve que quando os escravos o enfrentam, ele cai no chão caindo, puxando os seus cabelos de raiva, porque ninguém mais o obedecia. Então esse era uma descrição. E ele vai descrevendo vários casos, aí tem um momento que tem os juízes, ele conversa com os juízes, por que você está condenando? Por que você fez isso? Então você vê que é uma descrição didática do inferno para aquela época. Mas dentro desse inferno, porque o conceito do inferno é um lugar que você vai sofrer, ponto. Antigamente tinha um desenho, depois mudou-se esse desenho adaptando aos conceitos da época, e aí ele vai... Luiz, como você pudesse ler. Eu te diria o seguinte, Geraldo, nós não podemos nos esquecer que eles descrevem visões que tiveram. Visões, sem dúvida. E essas visões são características umbralinas. umbralinas, exatamente. Né? Então você veja a coincidência, e isso o Espiritismo está conforme. Nesse inferno que eles descrevem, o rei tinha perdido toda a situação enquanto na Terra. É. Num umbral também. Né? Quer dizer, então, nós temos que estudar, né? Porque naquela época essa revelação já se dava exatamente como acontece. Então você veja que, embora tenha sido há centenas de anos atrás, continua batendo com aquilo que hoje o Espiritismo mostra. A essência mesmo. Exatamente, a essência, porque era umbral. É, o desenho era dessa época, hoje tem um outro desenho. Isso, o umbral que eles viam tinha outro nome, inferno. Porque ali achavam que tinha uma característica permanente, e o umbral não tem. E aí, só para finalizar, para depois ouvir a opinião de vocês, ele escreve aqui uma moça, eu esqueci o nome dela, estou tentando lembrar aqui, uma moça que... É, outra coisa, naquela época, quando as pessoas falavam assim, esses líderes, eu sonhei, isso era respeitado. Se você sonhou, você é um missionário. O que, que você sonhou? E aquilo parece que ele era incorporado a um contexto. Então teve uma moça que ela teve um sonho que ela ia a esse inferno. E ela descreve que era uma viela cheia de ruas pequenininhas. E essa imagem ficou incorporada ao inferno da época. O inferno tinha um desenho, foi acrescentado. Então todas essas imagens de sonhos iam sendo acrescentadas e satisfaziam a época. E isso tudo é um assunto muito interessante, até me motivou a tentar entender qual era esse inferno, para nós chegarmos no umbral de hoje, né? Eu achei muito interessante essa ideia. E aí a mesma pergunta eu faço, agora eu queria que o Alan falasse na frente, depois o Luiz. Cabe essa imagem, Alan, desse inferno pagão, descrito por Homero e Virgílio? Teria que ler o texto inteiro, mas... fiz um pequeno resumo para que vocês pudessem falar mais e ficassem mais à vontade. É, quando você vai estudar os gregos, Homero e Virgílio, nenhum pesquisador até hoje tem certeza da existência destas pessoas, mas é como se tivesse ficado uma mitologia, uma lenda, onde todas as histórias se originavam deles, até para... Quando o cara contava uma história, isso está em Homero e era uma tradição oral. Sim. Então, para aquilo dar uma força retórica e moral mais forte ao que ele estava contando, ele botava lá o autor como Homero, como Virgílio e vamos embora. Né? E o pessoal diz que em terra de cego quem tem um olho é rei, e o cara tinha o conhecimento daquilo lá e ele ia impondo o conhecimento de Homero e Virgílio para todos. Então, realmente não se tem certeza. Inclusive, tem textos que são quase que contraditórios, então como que podia ser aquele mesmo autor escrevendo? Então tem toda uma pesquisa... Nós chamaríamos hoje de pseudônimos. Pseudônimos, boa. Aí viria bem a calhar esse nome. Então, enfim, esse Homero e Virgílio, eles eram a origem de uma moral de vida do povo grego. Tudo que o grego faria ou fazia, ele imaginava o que Homero faria. Né? E lembrando que os povos gregos, a maior parte, nós temos que separar. O povo grego que morava na polis, na cidade grega, ele não fazia nada, ele só pensava. Eles tinham escravos para tudo. Então a gente fala que eles têm um ideal nobre de pensamento, mas viviam cercados por escravos. E o próprio Homero e o próprio Virgílio falavam que tinham homens que eram destinados àquele trabalho braçal e outros a pensar. Então o povo era um povo eleito que pensava. Então tudo que não encaixava nesse modelo... E o jovem, ele era criado, o homem para a guerra e a mulher para a reprodução. Ali. Ela ia casar com o melhor dos guerreiros. Era o conceito da época. Era o conceito da época. E esse conceito, você tem que ver que hoje, apesar de 2.500, 3.000 anos depois dessas histórias todas, a filosofia ela continua ainda muito ancorada nesses conceitos gregos e romanos, né, que depois foram desenvolvidos. Então, é difícil da gente romper um padrão, cara, são 3 mil anos. Você tem que ver que, por exemplo, olha, a Idade Média, que vai ali do ano 300, 400 até 1600, ficou preso pela filosofia católica, onde ela baseava todo o conceito em Aristóteles, mas ela não estudava Aristóteles a fundo, ela usava as falas de Aristóteles para basear todo o seu dogmatismo. Então, como Aristóteles falou, aquilo era a âncora deles de sustentação. aí precisou romper, né, com os cartesianos, com o iluminismo, esse processo, para depois começar uma nova pesquisa de comportamento. Então, essas figuras todas, imagina só, quem vivia na Grécia? Não vive hoje ainda no plano encarnado ou desencarnado? Não estamos aqui em volta? Quem viveu na Idade Média? Não fomos nós também? Quantas vezes nós nascemos e renascemos escutando essas histórias gregas, escutando essas histórias da patrística, da filosofia católica toda? Quantas vezes nós escutamos e nós estamos na busca do iluminismo, né? Da busca da luz na nossa mente, de 1700 para cá? Quantas encarnações deu? Nossa, três? Quatro? Duas, três, talvez? Mas... sei lá, estou chutando aqui, né? Depende da pessoa. Dá para a gente mudar assim? Mas estão começando a entender, né? Começando a fazer uma crítica. Então essas figuras atemorizam ainda. Atemorizam porque a gente tem medo do que não conhece. Ainda são vivas essas imagens. Vivas. E eu chego a falar para você que mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Então, essas figuras foram adotadas, como nós estamos falando, vou voltar naquele termo, padrões. Pra você mudar esse padrão, a pessoa tem que ter luz sobre ele. Para ter luz sobre ele, ela tem que buscar o conhecimento. Para buscar o conhecimento, ela tem que querer estudar. E ela tem que querer fazer luz sobre aquilo. Tem que desconstruir para depois construir. Para depois reconstruir um novo modelo. Que não é fácil. Mas nem um pouco. Então, é válido essas figuras. Tanto é que Kardec, há só 150 anos atrás, só, ele escreveu isso. É algo que ainda está latente. Ainda tá. E aí você vai dentro do centro espírita, e eu não vou deixar de fazer essa crítica, você vai lá, pergunta pro neguinho que está ali há 10 anos, você já leu as obras básicas? Não. Como que vai conseguir mudar um padrão? Você já leu o evangelho? Não. Mas vai lá, toda semana, que bonitinho, pregando, acha que está mudando tá virando, alguma coisa. Está virando uma igreja. Luiz, o que você... A mesma pergunta. É, veja. Cabe isso? Como é que funciona? Toda essa isso? Descrição é descrição típica de um umbral. Né? E foram visões. Não tenho dúvida que foram visões. Se você pega a essência da doutrina espírita, é a generalidade e concordância dos espíritos. Né? Então, o livro dos espíritos foi obtido assim. Todo o resto que vem depois são opiniões que nós precisamos avaliar, né? E analisar como um todo. Então, por exemplo, eu cataloguei o umbral. Na minha obra está catalogado a figura do umbral. E muitos autores relatam isso de forma diferente. Agora, esses relatos são todos à luz da reencarnação. Então, davam a conotação de que esse umbral era uma situação temporária que passaria. Ao passo que, nessa ocasião, eles imaginavam, por isso eles denominavam inferno, que aquilo era uma condição permanente. Essa é a diferença brutal. Agora, as figuras de imagem, muitas delas coincidem com aquilo que é relatado no umbral dos livros espíritas. E é interessante assim, você vê que ele faz numa sequência, desde quando ele volta, mas uma sequência cronológica, porque o pagão era aquele que viveu antes de Jesus, né? Não conheceu o cristianismo. Então ele foi lá no limbo, aí ele vai e descreve o inferno pagão, e é interessante ler, com até as explicações do Alain e do Luiz, que aí fica mais claro a coisa, né? E o próximo capítulo que nós vamos estudar domingo que vem é o inferno cristão, como que o inferno cristão foi construído para poder chegar, porque aqui na frente ele vai falar sobre o purgatório e depois ele entra no umbral. Então é muito interessante, assim, é muito didático, né? Que você que esteja aí nos ouvindo, procure ler como o Alain falou. É importante ler, é importante questionar. A gente, humildemente, nós estamos começando a entender uma pequena, levantando o véu só um pouquinho. Então, todos nós aqui somos aprendizes, precisamos desbastar essa pedra bruta que somos nós, com malho, com cinzel, devagarinho, até que a gente cresça e comece a perceber uma luz maior. 10 horas e 32 minutos. Vamos lembrar agora que o nosso programa Visão Espírita, ele depende da ajuda de todos vocês que estão nos ouvindo. Já existe um grupo que nos ajuda, são as USES de alguns lugares, principalmente aqui de Santa Bárbara do Oeste. de Americana, né? Vários patrocinadores, vários não, alguns. Mas a gente precisa do seu depósito identificado para poder manter a rádio. Nós estamos atrasados aqui um mês, dois meses. É a maneira como nós vamos indo, com a compreensão da direção da rádio. Então a gente precisa, se você puder nos ajudar, desse depósito identificado. O banco de preferência é o Banco da USE, o Banco Santander, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. Repetindo, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. E o Banco do Brasil, é uma conta do Luiz Pessoa Guimarães, lá de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, também do Luiz, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. A música já está lá e vocês vão gostar, tá lá, mais uma amostrinha aí. A música de boa qualidade, a música do Luiz, o Vinícius. Você só fala assim, a música do Luiz, que o pessoal já sabe agora que é música de boa qualidade. Onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim, distante. Onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora. Quisera saber agora. Se esqueceste um juramento, quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora da saudade agro tormento. Tão longe de mim, distante, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora. Se esqueceste um juramento, quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Da saudade, agro tormento. Tava falando aí que o Luiz, ele resgatou isso lá do fundo do baú, é Francisco Petrone, né, Luiz? Francisco Petrone. E você veja, eu estou resgatando coisa de 30 anos atrás. O Alan está resgatando coisa de 3 mil anos atrás. Ele era conhecido como a voz de veludo do Brasil, né? Isso. Muito bem, excelente. São melodias de uma época que passou, mas que fica guardada na memória daqueles que têm mais de 50, 60 anos E que é bom relembrar, até que você que é jovem que está ouvindo, saber que isso existiu, que existia alguém. Você pode até não gostar muito dessa melodia, mas se você prestar atenção, tem um conteúdo interessante, fazia parte de uma cultura da época, né, Luiz? Isso é tesouro que a traça não rói. Isso é tesouro que a traça não rói. Muito bem, meus amigos, agora são 10 horas e 37 minutos. Vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro, da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. Um dos objetivos de ler a Terezinha é você, que às vezes não está familiarizado tanto com a doutrina espírita, saber que o espírita é um estudioso, ele deveria ser estudioso, e ele estuda o Novo Testamento, o Velho Testamento, ele estuda Jesus, estuda a história, e a Terezinha está fazendo um resgate histórico aqui de como aconteceu Jesus, como aconteceu Moisés, e ela vem falando um por um, e ela está na época em que Jesus está começando a arrebanhar os seus discípulos, e ele vai juntando um por um, e nós estamos na parte aqui, não dá para fazer uma leitura assim, porque são textos um pouco longos e fogem ao contexto, mas eu faço pequenas leituras, pequenas chamadas, Luiz e Alain Luiz faz os comentários. Aqui ele já pegou, se não me engano, já está com seis discípulos, seis apóstolos aqui. E aí a Terezinha, ela para nesses seis apóstolos e faz uma pergunta: por que os chamados atendiam de pronto? O que acontecia que era automático essa... Jesus chamava, eles seguiam. E aí a Terezinha começa assim: estudando algumas passagens, percebemos que os discípulos, ao serem chamados por Jesus, dois pontos. Às vezes já o conheciam de ocasião anterior e nele já confiavam. Essa é uma colocação que ela fazia, assim, o porquê da aceitação imediata. Uma outra tese que a Terezinha levanta, o porquê dessa aceitação imediata, é: outros haviam recebido sobre ele referências abonadoras e fidedignas. Então, baseado nas informações, entravam e seguiam Jesus. E a Terezinha escreve: percebemos também que Jesus costumava dar, primeiramente, uma demonstração de seu saber ou uma ação espiritual para então convidar as pessoas e segui-lo. Aí ela cita algumas coisas, assim, no caso de Natanael, que foi Bartolomeu, ela repete o texto que nós lemos semana passada, e ela fala a Bartolomeu: coisas maiores verás. Quer dizer, despertou nele um sentimento, início de uma crença, e em função disso ele o seguiu. E mais adiante, ele fala: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A Terezinha fala, possivelmente ele fazia uma referência à escada de Jacó. E aí ele vai descrevendo cada um dos discípulos, como ele chamou, que ele fala: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E ele vai descrevendo. Então a pergunta é: Luiz, por que que esses discípulos de pronto seguiam Jesus? Qual é a imagem que você tem? Olha, a imagem que eu tenho é uma imagem de memória. Então, o que que acontece? A vida, ela nos prepara isso de momentos em que nós, é como se nós tivéssemos um chipzinho, né? Do nosso passado, em que aquilo ali é acionado e você se vê impelido àquela ação. Nós temos, isso tem tanto para esse lado quanto para o lado negativo. Sim. Quantas e quantas pessoas, elas são acionadas assim de um ponto que daqui a pouco elas se perdem, enfurecem e cometem um crime. Sim. Né? Então, esse passado, ele traz em nós aquilo que seria uma marca para uma consciência de uma missão maior. São missionários, né? São pessoas que já vieram prontas para esse processo. Já estavam despertas para isso. Estavam despertas, estavam esperando a convocação. Não acontece isso com a gente, às vezes? Francisco de Assis? E mesmo com a gente, coisa menor, né? Não esse nível de convocação, mas a gente não sabe por quê. Às vezes você fala, não, eu vou por essa direção. E quanto mais a gente procura se melhorar, isso acontece com mais frequência. Ah, interessante isso que você falou, né? A gente tem que estar em sintonia com o mais alto. colhendo os orvalhos de luz que vem de lá. Né? Daí você começa a agir conforme o que tem que agir, né? E aí é interessante que a Terezinha, ela faz um... Parece que ela conversa consigo mesmo. Ela fala assim, mas se alguém quisesse ser discípulo de Jesus, poderia? Alguém chega, eu quero ser discípulo. Aí ela pergunta assim, o que é preciso para ser discípulo de Jesus? Então ela, parece que ela parou, para aí, vamos voltar no tempo. Se a Terezinha estivesse lá, o Geraldo, o Alain, o Luiz, você podia chegar e dizer, eu posso ser seu discípulo, né? Aí ela escreve assim, quem o quisesse poderia se tornar um discípulo de Jesus, quem o quisesse. Bastava, em princípio, preencher voluntariamente certas condições. A primeira delas seria, certamente, a de estar disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem essa condição, não tem como chegar perto dele. Vejamos outras condições que ficam evidentes na passagem que Jesus dialoga com três candidatos a discípulo. Olha que interessante. Então você, eu me coloquei no lugar desses indivíduos, eu fico imaginando o que eu falaria para Jesus naquele momento. E alguém fala para Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Sem condição. É, alguém falou para Jesus... E as raposas, aí Jesus fala, as raposas têm seus covis e as aves dos céus seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, você imagina ele falando essa frase, o indivíduo ficou meio aturdido. Não espere que por me seguir venha a ter vantagem ou recompensa, ele deixa claro. Aí ele fala, então me segue. Aí o indivíduo fala, o candidato, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ele estabelece uma condição, eu sigo desde que eu vá enterrar o meu pai primeiro. E Jesus fala, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. E aí esse não entrou nos discípulos. O que aconteceu com esse rapaz que naquele momento que Jesus o convocou, ele falou, não, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Aí ele coloca um outro exemplo de um outro candidato que se aproxima de Jesus e pergunta, e fala, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Quer dizer, é igual o outro conceito. Mesmo erro do outro. E Jesus fala, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhe para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Ele fez uma observação, né, clara, e assim ele vai seguindo. E uma outra oportunidade, Jesus esclareceu, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele estava dando uma ideia de qual devia ser o comportamento daquele que devia segui-lo. E ele continua, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E aí ele vai colocando frases por frases, e eu fico pensando... Agora vou falar com o Alain, depois o Luiz. Por que que esses que queriam ser discípulos, nesse momento, estabeleceram essas condições, Alain? Porque é o vacilo natural da tomada de uma nova direção. A gente quer, mas não quer. Né? A gente erra por ignorância ou por decisão. Né? Quando eu erro por ignorância, ainda eu posso ser agraciado por uma boa desculpa. Eu não era tão consciente assim para escolher. Quando eu erro por consciência, isso vai custar caro, né? Você vê que o próprio Emmanuel, como Públio Lentulus, teve a oportunidade de seguir os princípios cristãos. E não seguiu. E não seguiu. E ele, até hoje, eu acho que ele... Sofre com isso. Ele sofre com isso 2000 anos depois. Então, não é fácil tomar uma nova direção. A gente tem que, às vezes, deixar o orgulho de lado, deixar as ambições de lado, deixar as vaidades de lado. Ufa! Né? Que você acha, Luiz? Por que esses jovens não seguiram a Jesus? Eu vou ter uma opinião divergente, tá? Que aí para nós refletirmos. A gente não pode perder de vista que o Evangelho foi escrito 70, 80 anos depois de que foi, né? A vida de então Jesus. Tem certas coisas que nós temos que viver com certas ressalvas. As duas passagens, elas me parecem assim meio radicais. Se eu tenho meu pai morto e eu tenho que enterrá-lo, isso é uma obrigação básica, né? E Jesus não necessariamente deveria me impedir, porque eu tenho um compromisso inadiável e eu não poderia daqui a 2 dias voltar, né? Então é uma... A segunda, com relação aos seus familiares, você não vai sair de casa e a tua mulher te procurar e não sabe onde você está, né? Eu vou, mas deixa eu avisar para a minha família, afinal de contas eu tenho uma responsabilidade com a minha família. Ó, eu não quero discussão, eu vou seguir Jesus. Isso é diferente da outra colocação que ele faz, que quem quiser segui-lo tem que dar prioridade àquilo que ele faz. Isso aí nós vemos hoje muito, muito, muito frequentemente. Você tem um compromisso no centro, e aí daqui a pouco a tua mulher, ela cisma lá que não quer que você naquele dia vá. Então você tem que chegar para sua mulher e dizer assim: olha, sinto muito, eu tenho um compromisso no centro, já estava marcado anteriormente, e é lá que eu vou. Né? Quer dizer, você, são coisas racionais e coisas que perfeitamente entendíveis. Existe uma que Jesus foi radical, e aí eu acho que tem razão, e a Terezinha não menciona: vá, vende o que tens e segue-me. Quer dizer, se desprenda dos seus vínculos materiais e me siga. Você acha que isso aqui, porventura, pode não ter sido bem a reprodução do que aconteceu, né? Que nem aquela passagem da figueira. A figueira, ela não tinha figo, e Jesus queria que desse figo. Estava seco. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que, se você mostrar para qualquer pessoa que raciocine o mínimo, ele vai dizer assim: esse Jesus era um... Né? Então, nós precisamos, não podemos perder de vista que existem coisas que são explicáveis, tem outras que são inexplicáveis. Então, deixa de lado. Você acha que faltou alguma coisa aqui? Faltou, porque Jesus em momento nenhum era injusto, era irracional. É, talvez isso caiba em várias situações assim, das traduções, né? Ou tudo. O próprio apóstolo, embora fosse alguém iluminado, era um ser humano. Ele pode não ter escrito exatamente como aconteceu. É como um médium que te dá uma comunicação. Se aquilo lá não é racional, se aquilo lá não faz sentido... O Kardec não mandou deixar 10 verdades de lado? Sim. Então eu diria que se isso aí fosse obra dos espíritos, essa eu deixo de lado. Alan? É, mas eu acho que, como é tudo escrito de forma figurativa, eu acho que isso aí também é de uma forma figurativa, né? É, eu acho que eu não levo isso da forma ao pé da letra. Eu acho que se você quer realmente se transformar em cristão, você tem que abandonar suas convicções, os seus padrões e segui-lo. Então, dentro desse raciocínio do Alan, é a terceira hipótese, né? Que dê prioridade a mim. É, eu acho que assim, eu achei muito interessante o que o Luiz colocou. Eu acho que realmente tem que ter essa... A gente não pode aceitar tudo, assim, mas é interessante fazer isso daí para a gente, quando lê com cuidado. Mas o que o Alan falou, eu acho que é o que cabe, né? Qual é o ensinamento da passagem? O ensinamento da passagem é você vencer a si mesmo, se desprender de uns atrativos do mundo e, utilizando a imagem que o Alan trouxe, mudar alguns padrões, romper com alguns dogmas e paradigmas. Fazer as suas escolhas. Fazer as suas escolhas e tomar um novo caminho. Eu acho que a mensagem, se tivesse assim, moral da lição. Moral da lição é essa, né? Isso pode é muito comum, distorcido. Geraldo, no centro espírita, principalmente com as mulheres. Elas têm uma responsabilidade num determinado trabalho. O marido chega em casa tarde, e naquela hora que ela estava se preparando para ir para o centro, ele diz: não, eu quero que você faça a janta para mim. É. Né? Então a mulher tem que se impor e diz: não, filho, você sabe que a janta aqui é às 6. Você está chegando aqui às 7, que é a hora que eu estou saindo, você janta depois quando eu voltar do centro. Entendeu? Não. Ou se vira, né? Entendeu? Quer dizer, são coisas que a gente tem que se impor num compromisso que a gente tem firmado, programado, entende? Não é porque é marido, entendeu? Não. E isso é geral. É uma geral. Escolha, né? É uma escolha. É, eu acho que a gente traz esses textos exatamente para o programa ao vivo tem alguns benefícios assim, né? Não é tudo. Não, estabelece ideias diferentes. Ideias, né? E aí vai nascendo a luz, vai nascendo o esclarecimento. Só para vocês entenderem que A gente faz isso no Espírito, todo domingo, toda reunião do Espírito, deve ser assim, vamos falando, de repente, eu algumas coisas eu não sei, né? Na reunião de terça-feira me perguntaram um assunto, não sabia responder, tá certo. Vou estudar, não sei. Em vez de chutar? Não, né? Opa, deixa eu prestar atenção, outro dia eu falei, eu achei que eu tinha me equivocado, corrigi, opa, eu tinha falado isso, não é bem isso. É isso aí. E um outro falou, não, falou assim, assim, maravilha, né? Então as coisas estão, você tem que ter esse pensamento crítico. E aí vai, mas não sei se dá para ir adiante, pode ir? Vai, tranquilo, tem 8 minutos. Jesus, aí a Teresinha entra nos 12 apóstolos, quer dizer, então estava em 6, ele foi chamando um por um e acabou compondo os 12 apóstolos. Vendo as multidões aflitas e desorientadas espiritualmente, Jesus se compadeceu muito e comentou com os discípulos: a seara é grande e poucos os trabalhadores. E recomendou que orassem a Deus para evitar mais trabalhadores, para enviar mais trabalhadores para a sua seara. Demonstrando, porém, que não devemos só pedir e sim também fazer o que estiver ao nosso alcance, tomou ele mesmo então uma providência, escolhendo 12 discípulos. E aí ela coloca o nome dos 12 discípulos, que é histórico, né? André, ela coloca em ordem alfabética: André, Bartolomeu, Felipe, todos. Aí ela fala que no final, Matias substituiu a Judas e Paulo não era um discípulo de Jesus. Ele ficou incorporado como figura iluminada que foi, grande, mudou a história do cristianismo e acabou sendo moralmente colocado como apóstolo, mas ele, fisicamente, ele nem conheceu Jesus, conheceu através de visões, de percepções. E ela vai descrevendo exatamente tudo isso e que fala que Paulo viu Jesus na entrada de Damasco. E foi esse o contato direto que ele teve com o mestre, né? E não se pense que eram os apóstolos criaturas. Olha que frase. Não pensem que eram os apóstolos criaturas santas e perfeitas. Eles não eram. Eram homens, né? E isso é uma coisa que tinham, sem dúvida, boas qualidades. Até mesmo mediúnicas. Amor ao mestre e boa vontade para servir. Eu acho que é isso que caracteriza o discípulo, não, Alan? Eu acho que se houve um propósito, se realmente foi desse jeito, pensando de uma forma histórica, se a gente reparar, cada discípulo, ele fala de uma virtude, de uma qualidade, de uma dificuldade nossa, pessoal, para resolver, para vencer. Outro dia, acho que eu escutei, acho que foi o Haroldo Dutra Dias falando, que cada um de nós tem um pouco de Judas em nós, um pouco de João em nós, um pouco de Pedro em nós, um pouco de cada um em nós. São características de comportamento, né? Eu acredito assim que talvez foi até escolhido, se foi dessa forma, pensando nestas nossas qualidades, características pessoais, né? Então é mais, eu acho, que uma característica do ser humano de agir do que dar uma importância maior para cada um deles, sabe? É mais ou menos por aí. E é interessante isso que o Alan falou que o Haroldo disse, e é a sequência aqui, falando das características dos apóstolos. E ela cita que eram homens comuns, esclarecidos, e ela fala, exemplo, Tomé duvidava. Judas era apegado ao dinheiro. Felipe querendo que Jesus lhe mostrasse Deus em pessoa. Pedro querendo defender Jesus com a espada, mas não tendo a coragem de acompanhá-lo no sacrifício. Então é isso que o Alan falou. Cada apóstolo parece que representa um pedaço de cada um de nós, né, Luiz? As 10 inteligências, né? As 10 inteligências. Então é interessante que a Teresinha vai fazer todo esse relato descrevendo, né? Para que fizessem a tarefa de pregar o evangelho, curar enfermos, afastar espíritos perturbadores, foi preciso que Jesus os habilitasse, passando-lhes conhecimento espiritual e desenvolvendo-os mediunicamente. Foi assim que lhes deu a autoridade ou o poder de que fala o evangelho. Então foi sendo montada essa equipe, como hoje, numa escala muito menor, a gente monta o grupo espírita, você vai ser o dirigente dirigente doutrinário. Ai, meu amigo, isso dá tanta confusão até hoje, você imagina, não é fácil não, cara. Você acha difícil fazer tudo isso, né? Difícil? Olha. Mas aonde está a dificuldade, Alan? Está justamente no ser humano, que ainda é vaidoso, orgulhoso, prepotente. Né? Eu vim até falando para o Luiz que toda casa espírita, estou dando exemplo da casa espírita, mas toda instituição, ela deveria ser arejada cada período por novos presidentes, novos diretores, pessoas novas, com ideias novas, com capacidades novas, para que aquilo se renovasse, aquilo mudasse. Não necessariamente sempre muda para o melhor, mas, né? Mas é importante novos pontos de vista, novas maneiras de agir, de administrar, né? Luiz, 10 horas e 58 minutos, suas últimas palavras. Amanhã, segunda-feira, eu estarei no Centro Espírita Mensagem de Esperança, lá na Editora M, né? Às 20 horas. Capivari. Fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, Vila Fátima, Capivari. Alan, suas últimas palavras. Eu gostaria de desejar a todos uma semana excelente e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos, trabalhando, divulgando o Espiritismo. E vamos aí... esqueci de anunciar, né, que está definido o Haroldo Dutra Dias lá em Limeira. Ele está definido para o dia 29 de abril. De manhã ou de tarde? De manhã, das 9 ao meio-dia. Nós estamos aí com uma possibilidade de fazer a retransmissão ao vivo de lá. O pessoal de lá achou muito legal, se a gente puder conseguir fazer esse trabalho. Vamos tentar nos preparar para isso. Mas dia 29 de abril, das 9 ao meio-dia, aqui em Limeira. Haroldo é um... 29 que dia cai? Domingo. Domingo? É domingo, 29? É. Domingo de manhã. Então... Dois tem que estar aqui. Ou transmitindo ao vivo o seminário de lá. Mas aí a Rádio Brasil, nós temos 1h30 só, né? Não, mas pela União Rádio Web. Sim, né? Aí todo mundo teria que ser remetido pela União Rádio Web. Agora o programa nós não vamos poder deixar fazer. Essa hora e meia. Deixar mas de fazer. Depois a gente vê isso. Conversar, né? Trocar ideia, né? Uma ótima semana a todos. Então eu vou fazer o nosso pensamento, a nossa prece, agradecer a Deus a oportunidade que nos deu de estarmos aqui, reunidos, trocando as nossas impressões, um pouquinho que lemos com vocês que nos ouvem. E é o respeito a vocês que a gente pede a Deus que vocês tenham uma excelente semana. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.